Aleluia. Eu queria compartilhar uma pequena palavra com vocês, que está no livro de Deuteronômio, um livro lá do Antigo Testamento. Deuteronômio 15. Depois eu pedi que o Lentes cante um cântico. Elenir, meu irmão Elenir e Everton. A gente chama Tom e nunca sabe o meu nome. Agora, pessoal, Everton, viu? Então, esse cântico que nós estávamos cantando no fim aqui, o Senhor deu para a gente no meio, no meio não, mas nós estávamos assim, durante, a palavra certa é durante, trouxe ao Elenir um cântico durante um aniversário. E essa é a presença de Jesus que nós temos que ter sempre. É aniversário, é trabalho, é... Ai, obrigado, foi de Deus. Dificilmente eu tomo água, mas hoje eu matei o copinho. Essa presença que Jesus quer na nossa vida. Podemos ler juntos, é um pequeno texto. Deuteronômio capítulo 15. Começa no 12. 15, 12. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-ás, mas no sétimo o despedirá fogo. Quitado, quites. E quando de ti o despedir-desforro, não deixará ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás o teu rebanho, do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás que fosse servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta e será para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. Aqui fala de que alguém se podia ser vendido como escravo. Não sei se é, vamos ver se é esse texto também em Êxodo, aqui tem uma referência a Êxodo 21. Vamos dar umas folhadas para trás. Isso, esse texto também está bem mais claro, ó. Êxodo 21. São esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, lá fala servo, 6 anos te servirá, mas ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. E se o seu senhor lhe der uma mulher e ela der à luz, filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Esses dois textos falam, um fala de escravo, esse de Êxodo, e esse aqui de Deuteronômio, que nós lemos, fala de servo. Se alguém fosse vendido no tempo de Israel, podia até se vender para pagar uma dívida, ele serviria como escravo durante 6 anos. Comeria, teria direito. E a gente viu no livro de Êxodo que se o dono desse hebreu, esse hebreu poderia fornecer uma mulher, se ele quisesse, e casar com ela, e ter filhos. Mas havia uma coisa que esse homem não poderia fazer, mantê-lo para sempre como escravo. Porque Israel tinha sido escravo no Egito, e Deus havia libertado Israel. Então, um dos ensinos que Deus quis trazer para essa libertação de como agir e ter misericórdia era que depois de 6 anos ele sairia sem nenhuma dívida. Vamos dizer, ele devia lá ser quantos mil reais lá. Isso daria 15 anos de serviço. Aí ele se vendia. Mas ao sexto ano ele ia embora. Paga a dívida ou não, pagada a dívida ou não, quitada, ele ia embora. E interessante que esse livro de Deuteronômio aqui fala que o senhor dele não podia despedir o cara assim de qualquer maneira. Tinha que pegar e dar comida para ele, dar recursos para ele. Depois de 6 anos, o cara era escravo, né? Dar todo esse recurso, deixá-lo bem e aí despedir. Quitar toda a dívida. Assim como Deus quitou a dívida deles. O que o senhor me falou foi sobre isso foi que há uma coisa nesse escravo que fica mais evidente quando a gente vê no livro de Êxodo, mais do que esse aqui diz assim, ó, Deuteronômio 15 diz assim, porém, no versículo 16, 15 e 16, se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma só vela e lhe furarás a orelha, na porta, e será para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. Nesse texto de Êxodo 21, fala que ele devia ser levado aos juízes, aos mais velhos, né? E ele seria, vamos ver, 21:5. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, e não quero sair de graça. Então o seu senhor o levará aos juízes, o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Só vela é uma tipo de uma faquinha assim. É, eu não tenho desenho aqui, mas eu vi um desenho uma vez de uma só vela, pode ter outro desenho também. Mas era como um pequeno formão, assim, uma faquinha meia curva, assim. Então, se esse homem dissesse, olha, eu não quero sair de graça. Eu amo meu senhor, amo minha esposa e meus filhos. Então, esse homem era levado, pelo menos os juízes mais velhos, e olha, o que acontece? Fala aí, olha, eu não quero abandonar a casa do meu senhor. Eu tenho direito. Fechou 6 anos. Chegou minha aposentadoria, eu tenho direito. Mas eu quero ficar, porque eu amo o meu Senhor. O que Deus falou comigo para compartilhar com vocês nessa noite, essa pequena palavra, que é grande, porque é grande, é de Deus, né? Pequena pode ser nos versículos, mas sempre é grande, porque tudo de Deus é grande, porque Ele é grande. É que quando a gente ama o Senhor e diz assim, eu não quero sair do Senhor, porque a gente vê o que Deus fez por nós. A gente descobre que nós éramos escravos e Deus nos libertou, trouxe o sexto ano, estamos livres para nos tornar escravos dele por amor. Então quando Deus faz isso conosco, nós dizemos assim, Senhor, eu não quero mais sair de ti. Eu quero permanecer. O que esse homem fazia? Esse homem levava esse escravo, que agora já não seria um escravo comum, e o levaria e o marcaria para sempre. Na porta ou na ombreira era um lugar de madeira. Era um lugar, né? Eles colocavam madeira, tudo de madeira, e ali era marcado. O senhor me falou que a nossa marca foi feita numa madeira, também, lá na cruz. Uma marca que a gente leva para o resto da vida. Aquele escravo, aquele homem, ia ficar com aquela orelha cortada, ou sem um pedaço da orelha, não sei como é que era a marca, para o resto da vida. Agora vocês imaginam esse homem indo no mercado. Porque quando ele é um homem simples, né, o vestimento é simples, não sabe se ele é escravo ou não. Mas quando aparecia com a orelha cortada, todo mundo sabia que ele era escravo. Escravo de um senhor. Então, imagina esse cara entrando num lugar para fazer compras, né? Todo mundo conversando, e de repente vão conversar com ele, e ele tem um talho na orelha. Escravo. Uns podiam não ligar, mas uns, ah, escravo. Sabe, quando Jesus fez essa marca em nós, lá na cruz, e é interessante vocês verem Apocalipse, vocês conhecem esse texto, João viu o Cordeiro como tinha sido morto. João viu as marcas de Jesus. Jesus teve a sua vida terrena e o seu corpo marcado. Quando os discípulos chegaram para ele, ficaram felizes, Tomé, que não estava na primeira vez, disse, eu só acredito vendo. Eu tenho que colocar o dedo na mão ali do ladinho dele, porque esse negócio, vocês estão tudo meio alucinados. Começou com as mulheres, né? Depois vocês também estão tudo alucinados, dizendo que ressuscitou. Ninguém ressuscita. Aí Jesus aparece para ele, põe a mão aqui. Aí ele se arrependeu. Mas interessante que naquele corpo glorificado, Jesus tinha marca. Nós, como escravos de Jesus, nós somos marcados também. E é interessante que esse escravo, ele foi voluntariamente marcado. Ele não foi um escravo que foi marcado a ferro e fogo. Ele escolheu ficar na casa do seu Senhor. Ele disse assim, eu amo o meu Senhor. Sabe, claro, tem a mulher e os filhos, tudo bem. Mas a gente lembrar do contexto que era Israel naquela época, né, e a mulher no Oriente Médio, ela não tinha um grande valor. Jesus colocou a mulher no lugar dela, preciosa, companheira, cordeira do mesmo reino. Ele fala para os maridos, olha, vocês cuidem das esposas, porque elas são herdeiras como vocês. Então aquele homem podia dizer, tá, eu tive uma esposa, filhos, ficam aí e eu vou embora, estou livre, 6 anos. Não, mas a primeira frase, tanto no Êxodo como Deuteronômio, fala que eu amo meu Senhor. E quando ele disse amo meu Senhor, então era levado e marcado. O que o Senhor pediu para compartilhar com vocês nessa noite é isso, que nós somos marcados voluntariamente por Jesus. Nós temos uma marca, a mesma marca dele, uma marca de cruz. Só com um detalhe. Essa marca que nós temos, ela depende a vida inteira da nossa decisão. Estava vendo esses dias como se tira uma tatuagem. As pessoas fizeram tatuagens em alguns lugares e elas estão tirando com raio laser, tirando a tatuagem e tal, porque é feita debaixo da pele. É uma marca que é difícil de se tirar. Quando se faz uma tatuagem, a pessoa estava explicando que tinha que ter muita consciência porque é muito difícil de tirar. Sabe, essa marca que nós temos, ela não é difícil de tirar. Porque é uma marca voluntária. Eu posso dizer, Jesus, não quero mais. E o que vai acontecer, queridos? É que essa marca vai deixar de estar em nós. Sabe, nós precisamos buscar de Deus para que todos os momentos da nossa vida, todos, a gente se lembre daquela marca. Passe a mão na orelha e se lembre da marca. Como eu tinha um cabelo comprido, muitas vezes eu fazia assim no meu cabelo. Muitas vezes. Isso foi tão forte, foram tantos anos, que até hoje, com 54 anos, às vezes eu estou falando e bota a mão para trás. Uma coisa automática, que eu não sei por que, né? Eu digo, Tom, por que tu estava falando e faz assim para trás, assim? Eu digo, é o tempo do meu cabelo comprido. Sabe quando a gente está andando na rua, quando a gente está andando em qualquer lugar, na nossa casa, com nossos familiares, nosso emprego, seja onde for. A gente tem que lembrar da marca que Jesus fez na nossa vida. Aquela marca que voluntariamente nós pedimos para fazer. Para sermos escravos dele para sempre. Bem? Escravos do Senhor de amor. Ele nos chama de filhos, né? Então a gente não combina muito esse negócio de escravo com filho, né? Mas eu quero dizer para vocês que nós somos filhos, mas a atitude é de servo que nós temos que ter, que dão a própria vida. Então, de vez em quando, irmãos, a gente está assim, né? A gente tem que fazer um sinalzinho na orelha, assim, vamos ver quem é que manda. Ah, está marcado aqui. Eu não tenho um pedaço da orelha, eu sou de alguém. Eu sou de Jesus. Amém? Não sei se entre nós existe alguém que, nessa noite, quer ter essa vida marcada também por Jesus. Ter vida eterna. Essa marca é uma marca de bênção, né? Uma marca de vida eterna. Para sempre. Não conheço todos vocês, mas não queria deixar de passar essa noite com essa oportunidade. Jesus quer fazer uma nova história na vida de vocês. Vocês têm alguém aqui? Semana passada tinha 4, né, Lentes, que iam ser batizados, né? 4. Aleluia. Todos já somos marcados, então, ou estamos pensando? Aleluia. Queria... Gente, senta um pouquinho. Elenir, eu tenho que mudar a minha mente. Mas é dos dois hoje. Ok. Ah, mas... Aleluia. Boa palavra. Boa palavra. Boa palavra, queridos. Boa palavra, viu? Eu amo meu Senhor. Eu amo minha esposa. Eu amo meus filhos. Eu não quero sair a fora. Por favor, meu Senhor, não deixe eu sair. Eu não consigo viver fora do teu comando. Eu não consigo viver fora dos teus cuidados. Olha que declaração de amor, queridos. Olha que convite que o Senhor está fazendo para nós. Isso que o Tom disse. Todos os dias precisamos fazer isso. Quando acordamos de manhã, olha que oração linda que o Espírito Santo nos provoca. Senhor, eu te amo hoje. Não quero ficar sem os teus cuidados. Eu quero viver para ti. Marca de novo minha orelha, Senhor, para me identificar como teu servo por onde eu passar, para me identificar como filho teu, escravo teu. Cada um que olhar para mim me identifique como um escravo de ti, Senhor. O Espírito Santo nos convida hoje a renovar. Vocês devem ter notado que tem uma coisa estranha hoje, que eu comecei a cantar, né? Nunca fiz isso em 20 e tantos anos aqui na congregação. Mas outro dia o Senhor colocou esse cântico no meu coração e agitou uma declaração de amor exatamente no contexto dessa palavra. E eu decidi dizer agora, hoje, publicamente diante dos meus irmãos, que eu amo Jesus. Aleluia. Acima de tudo. E eu declarei isso com cântico. Que altura é que se canta isso aí? Tu encontra isso? Eu até a letra tive que escrever ali, porque eu nem saberia repetir a letra aí. Mais que tudo, Senhor, eu te amo. Mais que tudo, Senhor, te necessito. Quero dizer-te, Senhor, que te amo. Mais que tudo, te amo, Senhor. Te amo, te amo, te amo. Tu és a rosa de Sharon para mim. Te amo, te amo, te amo. E muito breve tua face verei. Eu consigo ensinar para vocês isso? Eu já nem disse, nem fiz, até troquei algumas palavras aí. Vamos adorar o Senhor de pé juntos? Aleluia. Vamos dizer para Jesus com cântico, declarar esse amor? Tá bom para ti assim? Tá bom. Até o andamento assim de adoração, sabe? Vamos adorar o Senhor com esta palavra, não com cântico, com esta palavra que o Espírito Santo nos trouxe, que foi feito leitura em Deuteronômio e em Êxodo. Essa palavra que o Senhor, essa oportunidade que o Senhor deu para nós, se queremos hoje declarar de novo, outra vez, que o amamos e não queremos sair a forno, não queremos andar livres por nossa própria conta, não queremos sair livres e andarmos pelas nossas próprias forças, mas queremos ficar presos, vinculados completamente ao Senhorio de Jesus. Aleluia. Vou cantar uma vez, eu acho que é bem simples, né? Mais que tudo, Senhor, eu te amo. Repetidos. Mais que tudo, Senhor, te necessito. Quero dizer-te, Senhor, que te amo. Mais que tudo, te amo, Senhor. Te amo, te amo, te amo. Tu és a rosa de Sharon para mim. Te amo, te amo, te amo. E muito breve tua face terei. Adorando o Senhor de novo. Mais que tudo, Senhor, eu te amo. Mais que tudo, Senhor, te necessito. E Senhor, eu te amo. Mais que tudo, te amo, Senhor. Te amo, Jesus, te amo, Jesus, te amo. Tu és a rosa de Sharon para mim. Te amo, te amo, te amo. E muito breve tua face declaração, Jesus, nesta noite é que nós nem sequer queremos nos separar de Ti, nem sequer queremos deixar de verificar, de conferir Tua paz cada dia, pelo Espírito Santo em nós. Não queremos abandonar o caminho no qual Tu nos colocou. Não queremos abandonar o reino, Senhor, para o qual Tu nos trouxeste. Declaramos o nosso amor a Ti, Jesus. Declaramos o nosso amor a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Te amo, Te amo, Te amo. Tu és a rosa de Sarom para mim. Te amo, te amo, te amo. E muito breve tua face vem. Aleluia, e muito breve. Aleluia. Senhor, queremos que o nosso amigo Paulo, que por duas vezes testemunhou que andou no meio do teu povo lá no Rio de Janeiro, quando o Senhor, aqueles irmãos andaram na marcha para ti, visualizando a tua face ante cada um daqueles que caminhavam. E outro dia, Senhor, foi impactado pelo convite, porque chamou a atenção o que aqueles queridos teus estavam vestidos, está conosco nessa noite. Também queremos, Senhor, que sua vida seja marcada, se ainda não é. Mas queremos, Senhor, que teu amor flua através de nossas vidas, para que Ele te veja, Senhor, se ainda não te viu. Nós declaramos, Senhor, nosso amor a Ti, a nossa família e também aqueles que estão conosco, Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Mais que tudo, Senhor, eu Te amo. Mais que tudo, Senhor, Te necessito. Quero dizer-te, Senhor, que Te amo. Mais que tudo, Te amo, Senhor. Te amo, Te amo, Te amo. Tu és a rosa de Sarom para mim. Te amo, te amo, te amo. E muito breve tua face vem. E muito breve paz que vem. Aleluia. E muito breve a paz que vem. Aleluia. Agora, vamos dar uma salva de palmas para Jesus.